Pode parar de cantar infeliz. A gente já chegou. Sacanagem, véi. Que ideia maluca essa do capitão de se isolar em um bunker tão longe. Dava muito bem pra trabalhar nos projetos novos sem se isolar. Precisei até de um corpo cibernético pra vir até aqui. Você inventa cada coisa aí, véi. Rapaz, Renaldo. Tudo bem, imprestável. Abre essa escotilha aí. Ok, ok. Que lugar escuro. Parece uma caverna sem fim. Tá vendo algum sinal de energia, Schnauzer? Tô aqui só de tucaia. Só tucaiano. Capitão. Capitão, o senhor tá me ouvindo? O bambu tá gemendo. Deixa de palhaçada. Acho que um de nós vai ter que descer lá. E quando digo um de nós, eu quero dizer você, não dei opção. Rapaz, é sacanagem, véi. Desce logo, ô infeliz. Ô, porra, que diabo é isso, pai? Ai. Schnauzer? Capitão, tá tudo bem com o senhor? Eu ouvi um barulho enorme. Holly? Ué, o que você tá fazendo aqui? Vim buscar você pra gravação do podcast. Sei que o senhor tá trabalhando aí embaixo, mas acabaram as férias. Tá na hora de voltar. Tudo bem, e o que é que eu faço com o final? Esse desgraçado ainda tá vivo? Eu acho que tá. Ô, droga. Não foi dessa vez. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Regressando dessa nossa pausa, estamos aqui novamente, Jolly, para mais um episódio. Olá, senhor capitão. Pausa é uma maneira boa de o senhor dizer que estava procrastinando para o retorno do podcast. Quem está conosco para este episódio, senhora Holly? Além de mim, a maravilhosa imediata da Interlúdio, temos a nossa prata da casa. Começando por ele, o queridíssimo navegador, o sabichão do pão de queijo, Airechu. Ai de mim, pessoal, tô aqui de novo, de volta, mas eu nem tinha ido, tô aqui sempre. A nossa querida multitalentos, multitarefas e multiartista, Camila Loricchio. Dessa vez a minha gasolina não acabou e eu consegui vir presencialmente desde o começo, veja só que maravilha. Saudades desta nave. É sempre excelente tê-la aqui conosco, Camila. Por último, mais uma vez batendo ponto aqui, acho até que na próxima ele vem com a carteira de trabalho em mãos, vindo lá do podcast Boteco dos Versados, o senhor Samuel Muca. Opa, e aí, bonzinho? Apesar de algumas pessoas daqui desprezarem a minha presença, eu estou aqui. Eita. Mais drama, Rolly. Ô, louco, é isso que eu tava falando, Rolly. Indireta aí, ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu tava lavando cabelo, não tô entendendo, não. Todos apresentados, agora é contigo, capitão. Mas, Rolly, estamos aqui reunidos novamente para mais um de nossos programas de indicações, após essa pausa, e essa pausa me fez refletir sobre o assunto. Sim, senhor capitão, sobre o que refletiu nesse tempo. Vamos fazer o senhor falar um pouco para desenferrujar. Nesse período, normalmente é o período de férias, de meio do ano para muita gente, principalmente para os mais jovens, né, que estudam, que tem uma férias da faculdade, uma férias da escola. Alguns conseguem programar suas férias do trabalho também para esse período. Mas não é exatamente férias que acontece para todo mundo. O senhor Muca é um exemplo aí do que aconteceu. O senhor estava férias de faculdade, mas não necessariamente seria férias de trabalho também. Exato. É a vida. Entendi. Estou satisfeita. Continue, por favor. Então, Rolly, o que a gente acabou fazendo nesse período que a gente ficou parado, esse período serviu para alguns, para botar leituras em dia, para esse tipo de coisa. Então, hoje, a gente vai bater um papo sobre esse período, o que é que a gente conseguiu botar em dia, o que é que as férias não atrapalhou, atrapalhou. A Camila é especial também, porque período de férias ela trabalhou mais do que nunca. O que são férias? Eu não conheço essa palavra. E eu coloquei as mãos na massa. O ouvinte que está escutando agora esse episódio já recebeu no seu feed, na semana anterior, um projeto que estava sendo elaborado nesse período de férias. Então a gente não dá para dizer que foram férias. A gente estava sem postar nada, estava distante, mas em um período criativo muito bacana. Porque o resultado tá excelente. Mas deixa eu perguntar pro Arexu, já que eu citei o Muca e a Camila como exemplos. Arexu, como foi esse período de férias para você? Conseguiu botar muita leitura em dia, já que não tava postando nada de novo, não tava gravando com a gente, pelo menos com a gente, né? Eu acho que com outras pessoas, na casa dos outros, tava gravando. Olha, indiretinho. Eu gravei um outro podcast, sim, mas em relação à leitura, nossa, o negócio tá feito, é complicado. E férias também é uma palavra que eu desconheço, não sei o que, que é isso, não. Queria até. Mas tá um pouco complicado a vida pessoal e o tempinho livre que sobra, eu não tava gastando ele com leitura. Tava gastando com podcast, RPG, jogando algumas coisinhas, vendo uns filminhos, mas lendo que é bom mesmo, nada. Ah, mas pelo menos você conseguiu aproveitar bastante coisa então aí. É mais ou menos. É porque o pouquinho do tempo que sobra livre é o que normalmente eu já utilizo pra essas coisas, né? Então não tive um tempo extra a mais pra aproveitar ainda mais. É o restinho que sobra mesmo, pra eu não surtar de vez. Uhum. É importante fazer isso. Mas, brincadeiras à parte, eu também participei lá do Boteco dos Versados, então também gravei fora da nossa nave durante esse período. Tava só puxando seu pé. Olha aí. É bom, a gente sai da nave e vai dar um passeio pela podosfera. Mas é bom. Nesse ato criativo aí, pra isso mesmo. É o ócio criativo, né? Uhum. Mas o senhor Muca, como eu citei lá atrás, teve meia férias. Você já teve um tempo maior pra pôr essa leitura em dia, não é verdade? Ou não? É, melhor do que... Eu podia ter adiantado o TCC, mas isso é bobeira. Preferi ler meus livrinhos à toa aí pra aproveitar de fato as férias, porque eu mereço, né, cara? E também editar podcast, ficar adiantando serviço, procurando pauta, esse tipo de coisa. É boa essa adiantada, porque na hora que apertar lá pra frente no TCC e o estudo, você vai poder se dedicar um tempo. É bom fazer essa gaveta, é sempre bom ter um material que, pra ajudar a dar essa sustentação e também pra aliviar o peso que é sempre esse trabalho. E por falar em trabalho, Camila, a sua vida teatral esteve movimentada nesse último tempo. Teve. Não, o pior é que a gente tava lá, nossa, acho que vamos fazer uma folga de vez em quando, né? Legal, tirar uma semaninha depois de muito tempo sem parar. Ah, vamos. Aí o que a gente faz? A gente aprova um projeto, né? Claro que a gente aprova um projeto. Aí o negócio chamava teatro nas férias. Nas férias de quem? Nas nossas, é claro. Aí... Mas assim, mas foi muito bom. Mas eu realmente tô sentindo falta do famoso ócio. O meu ócio, ele tá sendo direcionado pra, acho que eu vou conseguir dormir hoje, vai ser legal. Tá sendo quase isso. Mas tá bem legal. Vou conseguir dormir 4 horas seguidas. Não, pior que... Não, eu até durmo bem. Mas sabe quando você dorme antes descansa? Porque você fica com tudo na cabeça? Sim. Aí eu tenho até... Sim, até sim. Que eu tô dormindo. Eu tenho dormido. Mas daí, em todo o resto do tempo, eu não... Eu fico naquela estafa acumulada. Mas de resto, olha... Top show as peças, viu, gente? Olha, quem tiver aqui por perto, pode vir assistir. Que a gente capricha sempre. Mas isso tá mesmo. Tá muito legal. A gente tá com esse projeto educativo. Tá sendo muito bom. Que excelente, isso é... Pelo menos tem um lado positivo, um lado muito bom disso aí. Tem. E nesse meio tempo a gente não aguenta ficar parado, a gente fica produzindo no tempo livre, né? Aí eu tenho lido um pouco, mas eu não tenho lido tanto quanto eu li nos outros anos, eu vou ser muito sincero. Mas eu tenho conseguido produzir bem. Aí tanto que agora já foi lá pro edital do Unifenda, foi todas as coisinhas. Então tá indo, tá sendo um bom ano, extremamente caótico, mas tá sendo um bom ano. Que bom. E contigo... Tava lá trancado naquele banqueiro. O que é que fez? Comigo? Foi como eu acabei falando um pouquinho, né? Acabei produzindo já o Aventuras do Multiverso. Esse outro programa que eu enfiei na grade. Que inicialmente a ideia é ser mensal, mas para suprir as faltas nos últimos 2 meses de alguns podcasts. Pelo menos durante agosto. A partir de agora vai saindo um podcast cada semana. Então talvez nesse mês saiam 2 episódios já do Aventuras. Que tá muito bacana. E nesse mês eu consegui, a muito custo, retomar as leituras a partir do fim de julho. Era para eu ter feito mais leituras durante o mês, para chegar no meio do ano. Tem até um pessoal do meio dos blogs literários, do meio do YouTube literário, né? Do BookTube, do Bookstagram, sei lá como é que chama isso agora, lá no Instagram, que faz uma famosa tag dos 50% e fala sobre o que leu na metade do ano. E a minha metade do ano deveria ser ter batido a minha meta de 26 livros. E eu só bati a meta no início da segunda metade do ano. Então eu tô um pouquinho de atraso. Mas pelo menos eu consegui uma sequência de leituras boas que me ajudou a continuar voltando a ler. Que vale a qualidade, esse. Se eu conseguir chegar a 52 leituras, como eu quero, vai ser ótimo. Só de passar das 38, que foi a do ano passado, já ganhei. Já me considero a vitória. Então já tá próximo, falta 12. Então, se eu conseguir 26 até esse pedaço, 12 eu acho que eu dou conta. Eu não fiz essa conta ainda. Não sei onde que eu parei, não. Agora eu fiquei curiosa. Eu fiz e tô entregando os pontos já pra meta do ano. Ai, todo ano a minha meta é tipo, não vamos estabelecer uma meta. Vamos atingir a meta e dobrar essa meta, entendeu? Uhum. Então eu não atinjo a meta. Eu só vou nela. Falo, olá, meta, tudo bom? Quem é você? Quantos anos você tem? Eu não sei, não sei. Já abracei, já. Eu entrego pra Deus toda. É que nem a minha meta de leitura lá do Scooby. Gente, eu nunca sigo ela. Eu sempre vou lendo, aí eu adiciono o livro na meta na hora que eu tô lendo. Tudo uma mentira. Esse é o meu segredo. Eu não faço a meta antes lá no Scooby. Eu só boto na meta depois que eu exatamente. Terminei. É, mas eu faço exatamente isso. Eu aprendi a fazer isso também. Tá vendo? É tudo escola. Uhum. Mas eu gosto que aquela contagem anual do Scooby, ela funciona só com os livros que você adicionou durante o ano, né? Então ele não considera aquela porcentagem aqueles livros que já estão há 72 anos na meta, sabe? Eu uhum. aprendi isso na mala e fiquei muito feliz, porque eu realmente não sigo ela. Porque daí eu falo, tô com vontade de ler nenhum dos que já estão na meta, mas tô com vontade de ler este. Aí eu começo ele mesmo. Não, mas o Scooby, ele tá me ajudando muito na questão de meta e na questão de organizar a thread de leitura que eu tenho lá no Twitter. Porque, às vezes, eu leio, eu boto lá no clube que eu li, beleza? Só que, pô, eu tô na thread, eu tô fazendo um comentáriozinho, tô colocando a capa, descrevendo a capa e tal. Aí, porra, depois eu faço isso. Aí, tem um tempo desse... Tinha 10 atrás, eu falei, tô atrasado. Aí, como é que eu vou saber a ordem? Eu fui lá no Scooby, olhei e falei, agora eu sei como é que tá. Isso é legal mesmo, tem me facilitado. Só que, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque eu nunca faço resenha. Tô tentando melhorar isso também. É, então. Tô tentando fazer isso aí com o Instagram do Boteco também, pra me obrigar a escrever, mas nem sempre dá. Às vezes falha. Ah, é ano de TCC, Muka, você tá tem perdoado. Todas as desculpas do universo. Todo ano de TCC é desculpado. Engraçado quando o TCC dura 2 anos já. É bom, aí quem sou eu, não é mesmo? Quem sou eu? Não, mas essa parte vai cortar, relaxa. Vai cortar, sim. É verdade esse bilhete. Olha a risadinha maligna disso. É. O dono da tesoura, os editores hein? Aí. Os editores. KKKKK. Deixa ele confiando nisso e segue o papo. Mas o meu Scooby, ele sofre uma maldição. Eita. Se eu colocar o livro no Scooby antes da leitura, é certeza que eu não termino essa leitura. Então, eu só posso adicionar depois que eu terminei. Ah, mas é ok. Meu Scooby tem pelo menos uns 4 ou 5 livros lá travados, como quero ler ou em meta. Que eu cometi o erro de adicionar antes de terminar, aí eles ficam travados lá pra sempre. Eu também não tenho esse costume de adicionar, não, viu? Tipo, aqueles desejados, aquelas coisas, eu não tenho esse costume. Uhum. Eu sempre vou direto ao tô lendo. Tipo, tô lendo tu? E às vezes eu esqueço. Eu era bem frescurento pra isso. Se eu desejo, tá lá no desejado. Se tá emprestado, tá no emprestado. Ah. Se é favorito, tá com o coraçãozinho. Mas eu parei, né? Agora eu não tô fazendo isso mais, não. Porque eu parei de ler e o Scooby tá parado também. As moscas. Voltei a ler um aí, porque vai ter programa sobre também. Então eu tô tentando retomar o hábito. Ouvi falar. É aquela coisa, se você para, se você deixa o hábito de lado, aí você perde ele. Pra você retomar é difícil. Nossa, mas tô tentando. Tem que retomar no pique. Deu pique, você... Bora lá, seu Chu. É, pra meta acho que não dá tempo mais, não. Tô olhando aqui... Estabelece uma meta. Não estabelece uma meta, Chu. A sua meta é chegar no final do ano. É. Aí isso vai acontecer você lendo ou não. Aí você aproveita e fala, nossa, já que eu vou chegar no final do ano de qualquer jeito, acho que eu vou preencher ele com alguma coisa. Aí você coloca os livrinhos no meio. É, bacana. Eu vou adotar esse pensamento. Ô, Camila, você já pensou em ser coach? Nossa. Okay. É tudo perder. Que eu mais sonho, ser coach. Mas Ace, já que o senhor tanto falou de ócio criativo e de leituras nesse período, vamos ver se temos indicações para fazer e colocar o nosso bonde nos trilhos. É assim mesmo que fala, capitão? Não sei. Se pergunta o Arexu, entende de trem. Não tanto assim. Eu não sabia se eu podia rir. Eu tô em Minas, mas as linhas ferroviárias aqui estão todas sucateadas aqui pela péssima administração. Mas em Minas tudo é trencho. Ah, o trem-trem, na verdade, é uma Maria Fumaça. Não, tem esse trem mesmo aí, Maria Fumaça, e tem outros tipos de trem que também são chamados de trem por aqui. Tudo é trem. Eu acho maravilhoso. Tudo é trem menos trem. Tudo é trem. Eu achei fofo que ele levou a sério o que era uma piada ruim dessas. Enfim, toca o bonde. Mas então, Holly, vamos tentar organizar aqui para trazer ao nosso ouvinte, além do nosso bate-papo caótico, nesse início falando sobre nossas leituras, algumas indicações de coisas boas que consumimos neste período e que queremos indicá-los, obviamente, para que eles também consumam e conheçam essas obras. Pelo menos tenham a oportunidade de conhecê-las. Senhor Erechu, já que a Holly puxou seu nome de surpresa, puxo eu também. O senhor gostaria de iniciar nossas indicações? É, eu confesso que eu não estava preparado, mas vamos lá. Eu vou indicar um que eu li antes do período de férias, entre aspas, aí, porque foi uma época que eu estava lendo melhor e mais, que vai ser o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut Jr. Esse livro foi publicado em 1969, é o sexto romance desse autor, e ele aborda uma pá de coisa nele. Eu não sei nem por onde que eu começo a falar do livro. É tão curtinho, é um pouco complexo falar dele. Bom, mas enfim, eu tomei conhecimento desse livro através de um outro, O Fundo do Céu, do Rodrigo Frezan, que o Rodrigo Frezan, ele leu esse livro do Kurt e se inspirou num parágrafo dele para escrever um outro livro, nesse outro livro, O Fundo do Céu, inspirado no livro do Kurt. Eu falei assim, eu preciso ler, porque eu gostei muito do Fundo do Céu, do Rodrigo, que até já fiz indicação aqui no podcast também, e fiquei com o nome do Matador 5 na cabeça, preciso ler isso qualquer dia. E aí apareceu a oportunidade de ler quando a Intrínseca publicou uma edição comemorativa de 50 anos, no começo desse ano, e com a nova tradução, a capa bonitinha. Eu falei assim, ah, agora, chegou a hora, eu vou ler esse livro. E tava em promoção também, valeu a pena ter aproveitado a ocasião para poder adquirir ele. Bom, mas o livro é sobre o quê? Eu não sei, é complicado. Mas basicamente o autor, ele participou de um evento lá da Segunda Guerra Mundial, que foi o bombardeio de Dresden, que é uma cidade da Alemanha já no finalzinho da guerra. E esse bombardeio, ele foi um pouco covarde assim por parte dos aliados, porque a guerra já estava praticamente caminhando para sua resolução, mas eles não hesitaram em despejar toneladas e mais toneladas de bombas incendiárias na cidade de Dresden, na Alemanha, porque alegavam que a cidade era um polo industrial importante, ela era responsável pela comunicação nazista e tal, e despejaram bomba lá gratuitamente. E tanto que o número de mortos lá é superior até o das bombas de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Só que esse fato é muito pouco divulgado. Caramba! Eu não sei porquê. O autor do prefácio do livro chega a comentar que os alemães não souberam processar direito essa informação e não fizeram meio que uma crítica sobre isso, sabe? Aquela coisa que o Japão faz lá, de estar sempre relembrando. Deixa eu morrer. Eles meio que ficaram sem ação em relação àquilo. E coube ao Kurt Vonnegut, que era um norte-americano, e ele também estava presente lá nesse evento, ele era um prisioneiro de guerra na época, relatar isso depois num romance dele, porque ele também ficou abismado com o que ele viu, né? Ele estava, me parece que num abrigo subterrâneo, e quando ele saiu na superfície, o cenário era como se fosse a paisagem lunar, assim, só tinha terra calcinada, ruína, pedra e mais nada. Quem tava ali em cima, ele tinha morrido. E ele deu sorte de ter escapado porque ele tava num abrigo subterrâneo, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu não sei direito o detalhe do local onde que ele tava, não, mas tem isso de pano de fundo sobre o livro. Ele também é meio que um pouco autobiográfico o livro, porque ele meio que começa com o Kurt falando que quer contar essa história e ele passa a focar no Billy Pilgrim, que é o protagonista desse livro, que ele também tava fazendo parte lá desse grupo de soldados que tava em Dresden no momento do bombardeio, mas o Billy Pilgrim, ele tem umas particularidades nele. Ele praticamente não tinha nenhum talento pra guerra, ele foi meio que colocado naquela situação ali, meio a contragosto, meio que por acaso. E uma outra coisa interessante que ele faz é usar de um recurso da ficção científica, que é colocar o Billy Pilgrim descolado da realidade e do tempo. É como se ele vivesse simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Então ele é um personagem que tá sempre viajando por cenas da vida dele, dentro da biografia dele. Ele sabe o momento da morte, ele sabe como ele vai morrer, ele sabe o que ele viveu na guerra, ele sabe que ele vai ter filhos, ele sabe como era a infância dele. Então no livro ele faz muito essa coisa de estar sempre indo e voltando. Ele tá na guerra, mas ele não fala só sobre o período de guerra, ele fala do pós-guerra, fala sobre o Billy Pilgrim retomando a vida dele nos Estados Unidos quando a Segunda Guerra terminou, ele seguindo a carreira de optometrista, que era uma profissão que tinha lá na época, alguma coisa assim. E depois ele meio que pira um pouco da cabeça, porque ele sente que ele precisa contar esse lance que acontece com ele, dele ficar indo e voltando no tempo. Ele sabe que ele conheceu uns alienígenas e os alienígenas explicaram pra ele como é que funciona esse negócio. Como é? Não entendi. O negócio tá ficando loucura, muito louco. É, mas no livro ele faz sentido. Esses aliens levam ele pro planeta deles lá, pra ele servir meio que como uma atração no reality show. Os aliens ficam vendo como ele se comporta lá, como é a vida de um humano naquele planeta, no ambiente artificial. É como se ele tivesse sido colocado num zoológico ali pra apreciação dos alienígenas. Gente. E ele adquire essa capacidade de ir e voltar no tempo ali em dado momento da vida dele. E aí ele meio que sente a necessidade de contar isso pro mundo, né? E na hora que ele abre a boca pra falar num programa de rádio e de televisão, o pessoal já... Ah, isso é um louco, ele é um lunático. Coincidentemente, você é no período dos anos 60 e tem aquela explosão do consumo de drogas lá, alucinógenas ah, e tal. Pronto. Mas eu não sei se tá relacionado, não. Mas enfim, tem muita sacadinha genial nesse livro. Aí uma outra característica dele também, ele usa essa coisa um pouco cômica, assim, da ficção científica e de não tratar da realidade como real, né? Ele é até um pouco pós-moderno, assim, nessa coisa de estar indo e voltando no tempo, porque o tempo não tem aquela coisa início, meio e fim, né? No livro ele tá no início, ele volta pro fim, ele vai pro meio ali do que seria a vida do protagonista, ele se perde naquela linha do tempo ali e você vai junto naquilo, né? Aquele vórtice de coisa acontecendo. Mas ele usa o livro também pra fazer uma crítica à guerra, né? Porque você vai lendo os absurdos que ele vai vivendo, que ele vai passando, ou as consequências da guerra na vida dele, no próprio mundo também, você começa a ficar um pouco intrigado com aquilo, falando, poxa, é um desperdício tão grande de vida, de tempo, de recurso. É uma coisa tão absurda uma guerra como a Segunda Guerra foi, né? E tantas outras que vieram depois, na época que o livro estava sendo escrito, estava rolando a Guerra do Vietnã. Então o autor meio que falava da Segunda Guerra meio que pra criticar também os eventos que estavam acontecendo no Vietnã. Ele podia falar sobre a Segunda porque ele esteve presente na Segunda. Mas ele via aquilo tudo se repetindo de novo. Mas quantas guerras serão necessárias até a gente se tocar de que isso é um absurdo? Eu não sei também se é muito idealismo da parte da gente querer que não existam mais guerras, né? Ele não chega a falar isso no livro dele. Que ele... Ah, mas se esse livro tem 50 anos, era um momento idealista do mundo, né? É, mas ele não chega a falar. Até porque ele também tem um tom bem fatalista também. Por causa de uma frase dele. Em várias partes do livro é citado a frase "é assim mesmo". E toda vez que ela aparece, antes dela aparecer, aconteceu alguma coisa de muito terrível. Geralmente a morte de algum personagem ou de algum evento catastrófico, assim. Ah, e aquele avião decolou com um atraso de meia hora naquela manhã e caiu logo depois disso. É assim mesmo. Aí você vai lendo "é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo". Após tantas tragédias e tantas desgraças ali que você começa a se conformar com aquilo. Você vai achando aquilo você normal. Falar, o conformismo, né? É. Fantástico. Você começa a ficar... É assim mesmo. Sem reação pra ficar, é assim mesmo. Passa umas páginas, você lê a tragédia, você já automaticamente já completa com "é assim mesmo". Eu fiquei refletindo um pouco sobre aquilo. Esses programas da tarde que a gente costuma ver com violência. Nossa e senhora. Tal. Se você vê aquilo todo dia, você começa a achar que aquele é assim tipo de mesmo. Violência é banal, que é assim mesmo. Que é. Não tem nada que você pode fazer que vai mudar aquilo, né? Não, e aí você não quer sair na rua, você não quer fazer nada da sua vida. Porque você acha que você vai sair na rua e vai ter aquela cena do Datena ali. Chega a ser pior, né? Porque essa banalidade da violência tá no celular de muita gente, grupos que recebem fotos de cadáveres como se fosse mensagem de bom dia. Uhum. Se conforma tanto com a violência, você não é capaz de se indignar mais com aquilo, você fica banal a violência e também você meio que vai deixando de viver ali ou de fazer as coisas por causa daquilo, você se deixa se intimidar por aquilo, né? Enquanto eu tava lendo ele, eu senti um pouco disso na leitura, foi a parte incômoda de ler esse livro, mas eu acho que é um incômodo de propósito, que é aquele incômodo que você pega pra ler e justamente perceber que se você tá se deixando se acomodar com essas situações de guerra, de violência extrema ali, tem alguma coisa errada com você, é o errado. Quando você sente um incômodo de, poxa, eu devia estar me incomodando mais com isso aqui, já é pra você acender um sinalzinho ali, tem coisa que tá acontecendo que eu não tô prestando atenção, que eu tô deixando passar batido aqui, talvez eu não devesse, porque enfim, maravilha. são vidas sendo jogadas fora, lá na situação de guerra lá. Ele chega a comentar sobre adolescentes sendo vestidos de soldado, ele fala que são soldados bebês ainda, porque o pessoal ainda não viveu, né? São jovens, 14, 15, 16 anos, colocados em em campo de guerra ali pra poder guerrear. E ele vendo aquilo, o absurdo, aquilo, falou, poxa, um garoto aqui ainda mal saiu das fraldas e aqui empunhando, sei lá, uma escopeta aqui pra poder atingir as linhas inimigas. E por quê? Pra e que por isso? Quê, né? A quem isso atende? Por uma guerra que não é dele. Não faz sentido, sabe? É tão absurdo que te leva a refletir esse tipo de coisa, assim. Tipo a reflexão levantada em A Guerra do Velho, né? Que a guerra é coisa dos mais velhos, que já viveram. Procriaram o item menos a perder. Parece bom menino, Chu. É por isso que eu tô recomendando ele. É um livro incômodo, mas que eu acho necessário. E, assim, por mais que eu tô levando pra esse lado mais pesado, assim, fazendo essa reflexão, ele é divertido de ler. Vou até me arrepender de falar isso depois, porque ele é brutal, mas ele é divertido de se ler. Você vai lendo e vai se conformando e vai ficando com raiva por estar se conformando. Vira aquela briga, sabe? Entre estou me divertindo, não devia estar me divertindo. É que eu não li, né? Então, pelo que você falou, eu senti uma coisa bizarra no sentido de que é tão absurdo, mas tão absurdo a realidade da guerra, que a parte do alienígena é a menos absurda, sabe? Aham. Uhum. A mais de boa, tipo, do ele começa a brincar com essa dualidade. É, a mais de boa. É, tipo, é mais fácil acreditar que tem os alienígenas do que acreditar que aquelas incoerências sejam o mundo que a gente vive mesmo. É, realmente. A parte dos aliens é tão tranquila. Nossa, consegui entender toda a física por trás dessa viagem do tempo que o personagem faz aqui durante o livro aqui, mas não consegui entender o absurdo da guerra ali que o protagonista e o autor viveram, né? O bombardeio a Dresden, que é o tema central do livro ali, que tá sempre sendo citado também. É chocante. Você lê assim, nossa, é uma paisagem lunar. E era uma cidade, sei lá, um dos polos barrocos da Europa na época. É assim, você fica horrorizado de ler sobre o que era e o que se tornou a cidade. Enfim, recomendo. Livro sobre guerra pra quem gosta. Mas eu acho curioso que você falou aí, que é um livro de 50 anos atrás, né, mais ou menos. E ainda assim, apesar de não haver sinais de que haverá uma guerra nesse sentido, mas a gente pode fazer muito paralelo com o combate ao tráfico, né, que acaba também fazendo tantas vítimas quanto, né, e até fazendo uso desses jovens aí, né, como você falou, desses soldados bebês, que a gente vê tanto menino novo se metendo com esse tipo de coisa. E de novo, voltando pro conformismo, né? Achando que isso é normal. A gente vê aqui no norte, pô, massacres em presídios e o pessoal, ah, tá bom, se foda, né? É assim mesmo. É assim mesmo, maldita frase, é assim mesmo. E outra coisa, eram eles só. Cara, esse problema que a gente tem vivido, principalmente pela exposição à mídia, né? A gente fica vendo tanta notícia assim e acaba achando que é normal, mas não é, né, brother? Não, a gente, as estatísticas, por exemplo, de a gente, morre mais gente no Brasil do que em guerra civil. Sim. E, tipo, é um ano normal, a gente não tá supostamente, abertamente, declaradamente, em guerra civil, embora esteja, claro. Sim. Mas, assim, morre mais gente do que morre em zona de guerra. E é um ano ok no Brasil, é um ano, tipo, nada além do novo. E o pior de tudo é porque tem gente que argumenta, ah, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Esses países em guerra civil, eles têm uma população bem menor, mas um tempo desse, eu não vou lembrar onde agora, mas eu vi um estudo que até mesmo comparando em escala, aqui ainda se mata mais do que lá, né? E outros lugares, assim. Exato. E aí, ou seja, o argumento é infundado e ainda assim a gente vê essa falta de empatia das pessoas. E nem se não fosse, continua morrendo gente. Exato, sim. Sabe? Eu gosto que o menino Chu traz de volta a gente pra dentro do clima do Multiverso X, sabe assim, Ari Chu é o menino que traz as reflexões aqui dentro, é o nosso rapaz. Olha, levei todo mundo pra bad agora. Não. É nada, não pra bad, é legal. Não. Começamos chutando balde já ali, ó. É. Não, você vai ver, depois eu vou fazer uma. Vou alinhavar essa tua bad aí daqui a pouco. Aguenta aí. Mas não falo da bad, não, Chu. Tô dizendo é que a gente tá tanto tempo parado, aí a gente tem que retomar um pouquinho, assim. Aí você chega de cara já lembrando pra todo mundo: de, opa, aqui é o Multiverso X onde eu vou ouvir o Ari Chu falando dessas formas aqui. Ele é o navegador cult, por esse motivo aqui, ó, o rapaz aqui. Meu Deus, olha as reflexões. Palma pro menino Chu, palma pro menino Chu. É verdade mesmo. Não esse estudo, não, gente. Só li uns livros aí. Que homem. Senhor Samuel Muca, qual livro o senhor gostaria de trazer para nós? É a indicação deste programa de hoje. Veja só, vou trazer um livro de não ficção dessa vez. Geralmente eu falo muito de fantasia, mas hoje eu vou falar um pouco de futebol e de sua história aqui no Brasil, com o livro A Escola Brasileira de Futebol, escrita pelo jornalista consagrado PVC, o Paulo Vinícius Coelho. que ele já foi jornalista muito tempo da ESPN, passou por outros jornais, hoje em dia tá na Fox Sports. Ele é um dos caras que eu mais respeito dentro do jornalismo futebolístico. E a Escola Brasileira de Futebol, ela nada mais é do que realmente o PVC juntando dados e entrevistando pessoas e pegando recortes de jornais antigos e contando realmente a trajetória, como o futebol aqui no Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma tradição muito forte dentro do futebol, mas ninguém nunca antes tinha pego assim, pô, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que o Brasil se tornou o país do futebol? Assim, de repente, nos anos 50, começou a explodir e virar essa potência que virou. O que mudou pra gente? Em que ponto o Brasil deixou de ser um coadjuvante nas Copas do Mundo? Em que ponto a gente tomou, né, pra gente esse título que era antigamente da... Aí já é a gente sendo realmente soberbo, né? Porque os criadores do futebol são os ingleses, mas o dono do futebol somos nós, né? Porque pô, o país com o maior número de títulos da Copa do Mundo, título na Olimpíada, que veio recentemente e tal, como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou nesse ponto de futebol arte? E o Paulo Vinícius Coelho, ele faz justamente isso. Ele pega dados jornalísticos e relatos de pessoas também, várias entrevistas também que ele pega de ex-treinadores, de ex-jogadores, de jornalistas e constrói uma narrativa muito interessante a partir da perspectiva de que ela cobre minuciosamente a trajetória do futebol e suas várias vertentes, porque a Escola Brasileira de Futebol, ela não é uma coisa só. A partir de 1924, quando houve a última alteração na regra do impedimento, o Brasil e todo mundo, ele teve que se reinventar com a questão do futebol pelo posicionamento do ataque. Foi quando, entrando um pouco na parte mais técnica, que foi criado lá fora e aí a gente absorveu aqui, a tática do WM, que o desenho tático dos jogadores, eles faziam um W e um M. Se você olhasse assim no desenho tático ali do campinho, né, e tal, da escalação. E a partir daí a gente veio recebendo influência de muita gente de fora, também começou a se reinventar também com algumas escolas aí um pouco mais interno, sendo uma escola gaúcha, tendo a escola mineira, a escola carioca, um pouco do pessoal aqui lá de São Paulo e tudo mais. E essa troca o tempo todo, essa troca de informações foi mudando muita coisa. Eu, que sou um cara que nasci nos anos 90, eu gosto muito de futebol, mas eu não conhecia tanto da história em si. Eu não conhecia tanto mais a fundo, assim. Eu sabia que em 1958 e 62 a gente teve grandiosíssimos times na Copa, mas eu não sabia, assim, os pormenores da questão tática. Por que que o Brasil era tão superior aos outros times? E por que a gente ganhou aquelas Copas do Mundo, mesmo em 62 sem o Pelé, em 70 com uma mudança radical no nosso futebol? E por que a gente passou um espaço de tempo tão grande, de 70 até 90 sem levantar uma taça de Copa do Mundo? Tudo isso o PVC ele vai contando, e também ele passa muito pela parte tática e pela história dos times, porque os nossos times, a nossa rivalidade interna, ela também foi uma das coisas que influenciou esse nosso futebol. E a pegada é mais ou menos essa. Muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso, do porquê que a gente virou o que a gente virou, sabe, no sentido da tradição mesmo. A gente virou protagonista no futebol mundial. Hoje eu já não sei. Mentira, não entro nesse assunto, não faço ideia. Eu não li esse livro. Não, mas a gente também chega. No fim do livro ele chega. Ele fala até que ano isso? Até 2014. Até mais ou menos 2014. Esse livro foi lançado em 2018, mas ele passou por um trabalho de edição meio longo, assim, mas ele vai até mais ou menos ali depois da Copa de 2014, depois do 7-1. Ele explica como é que se deu o 7-1 também. Maravilha. Fala um pouco por que a gente chegou onde chegou. Também passa muito por isso. Esse livro é muito completo, cara. Eu acho que ele é, assim, das obras de futebol que eu já li, que tá tudo bem que não são muitas, mas pelo menos eu tenho plena certeza de que ela é uma obra muito legal, cara. Principalmente porque o PVC, ele é um jornalista muito criterioso. Ele sempre foi, dentro das transmissões e dos bate-bola que eu assistia, ele sempre foi um cara que sempre gostou de trazer informação mesmo, trazer dados. E ele faz isso nesse livro, né? Ele traz muito dado. Ele sempre, o que ele afirma ali no livro, ele tem comprovação, sabe? E ele prova por A mais B o que aconteceu, por que que aconteceu, como é que por exemplo, a gente chegou no 7-1, né? Como eu disse ainda agora. É um trabalho muito como bom, como que a gente, cara, chegou no 7-1, Muca? Hã? Não tava preparado pra essa, né? Pois é. Leia o livro. Vamos colocar o dedo nessa ferida? É, cara, foi triste ler sobre o 7-1, porque... Pô, cara... Tá. Eu só fiquei vendo, eu jurava que era um replay. Daí eu falei, peraí, não é replay? O que tá acontecendo com aqueles números que estão aumentando ali? É exatamente isso que ele também comenta no livro, cara. Parecia, teve lance que parecia replay, mas é porque o Brasil tava realmente estático, né? Não tava acreditando no que tava acontecendo. E também já era uma tragédia meio que anunciada. Quando ele começa a mostrar os dados e começa a falar dos bastidores, né? Ele fala muito do vestiário também, que é uma parte importante do futebol que muitas vezes não chega na gente, que já é o consumidor final do produto, né? Eu lembro de um dia, daí você vê como a Camila manjava muito de Copa. Acho que era no, na Copa de 2010, teve Copa? Teve, né? Teve, sim. Então, 2010. Eu sou muito boa nisso, gente. Claramente, vocês veem que eu sou uma grande fã. Mas eu gosto muito de assistir, eu gosto de assistir com as pessoas. Eu gosto do coletivo futebol. Uhum. Eu tinha ido trabalhar naquele dia que eu dava aula numa escola de inglês. Aí, eu esqueci quem que tava jogando contra o Brasil. E era, tipo, sei lá, sábado. Era um dia de jogo do Brasil contra a Holanda, velho. Eu fui de laranja na rua. Nossa senhora. E a gente perdeu aquele jogo, velho. Não. Eu não fazia ideia que era laranja o rolê da Holanda. E eu, tipo, puta merda, eu vou apanhar na rua. Eu fiquei com medo de apanhar na rua. Eu juro que eu fiquei com tanto medo. Mas tava tudo vazio, graças a Deus. Como a gente perdeu, cada um ficou dentro da sua casinha, quietinho. Aí eu nunca andei tão rápido do trabalho pra minha casa. Nunca tão rápido na minha vida. Não, o pior é que o Brasil perdeu porque você usou a camisa laranja. Se tivesse usado uma camisa amarela... Do Brasil? Você não tá entendendo, Chu. Eu quase fui expulsa. Eu quase fui expulsa num outro jogo do Brasil. Porque o irmão de uma amiga minha, eu tinha ido assistir jogo na casa dela. E toda vez que eu saía da sala, o Brasil fazia gol. Aí ele falou, Camila, vai embora casa. Daqui, agora. E não era brincadeira. Aí eu falei, eita. Quase que eu falei, que agressivo. Acho que o negócio tá ficando feio. Aí eu fui lá fazer, sei lá, um Toddy, não sei. Fazer qualquer coisa. Fui passear na cozinha. Complicado. Até o jogo acabar. Porque daí fez outro gol, aí ele falou, ah tá, então não é a Camila, sabe? Eu falei, gente. Nossa, sério que não era a Camila? Não, porra, nossa, que surpresa. Nossa, caramba, Camila não controla o mundo. Mas aí, Camila não é o povo. Isso é uma coisa muito engraçada do futebol que mexe com a cabeça da pessoa, que ela não raciocina direito. Ela começa a pensar que... Eu lembro que uma vez eu tava vendo o jogo do Botafogo, aí, porra, Botafogo 0x0, jogo chato, o Botafogo vai ser eliminado. Se foda, vou tomar banho. No meio do banho, gol! Eu falei, puta merda, quando eu saí do banho. Aí eu fiquei de toalha vendo o jogo, não. Eu falei, depois, foda-se o banho, depois. Ah, não vai sair jogo chato do caralho. Voltei pra tomar banho, outro gol, eu digo, não saio mais desse chuveiro. Fico aqui mesmo, rapaz. Ficou no chuveiro até acabar o jogo. Eu falei, não, você tá louco. É terrível, eu acho que é pessoal essas coisas, eu realmente acho que é pessoal. É. É possível, é possível. Com certeza. Mas de verdade, eu começava a sair da sala assim pra ver se o Brasil fazia gol, às vezes ele fazia. Aí eu fiquei meio ofendida. Eu falei, só posso ver no replay. É isso, o rolê é esse. Mas o que eu ia comentar é que eu já li um livro sobre futebol. Olha, veja aí. Só. Numa época, quando eu tava começando a estudar um pouco mais sobre teatro, daí a gente começou a ler os Nelson Rodrigues, né? Eita, acho que até sei qual é o livro. É, A Sombra das Chuteiras Imortais. Isso. Que é um livro de crônicas dele. E era legal que, por exemplo, ele quase não enxergava, né? Uhum. Então, ele sentava pra ver o jogo lá no estádio, na arquibancada, bonitinho, com o radinho no ombro. Então, ele tava sentado ouvindo o jogo, porque ele não conseguia vê-lo de fato, né? E as crônicas dele são tão legais, porque é tão gostoso você ver alguém escrevendo sobre uma coisa que gosta, né? Uhum. E escrevendo bem. Então eu falo, mesmo que eu não tenha uma relação tão próxima, ler aquelas crônicas me deu uma vontade de saber do que ele tava falando, daquele fulano, daquele ciclano, porque às vezes era um jogo muito aleatório. Uhum. Sabe? Que não tinha nada de nada, mas ele escrevia uma crônica que você falava, caraca, esse jogo deve ter sido muito bom. E de fato não foi. Mas assim, ele escrevia tão bem que você falava, caraca, dá vontade de estar lá no estádio com o radinho vendo o que ele tava vendo, sabe? É um livro muito gostoso de ler. E são crônicas super curtinhas. Eu comecei a curtir até mais futebol depois que eu li esse livro. Bom, cara, é um bom livro. Eu até tenho ele, mas eu nunca parei pra ler, não. Eu li um dele também, que é, acho que é Pátria de Chuteiras, uma coisa assim. Eu não li esse, não. Mas o Nelson Rodrigues, ele era um cara muito apaixonado também por futebol e... O povo no Rio também, antigamente, era muito mais... Tinha mais essa cultura de ir nos estádios e tudo mais. Hoje em dia isso um pouco é, um monte perdeu. De peça dele tem esse pano de fundo, né? É, ó, a falecida tá tudo acontecendo antes de um jogão. Aí os personagens param de prestar atenção no que tá rolando, tipo, vai ter, tipo, sei lá, uma morte lá. É, não vou falar muito... Bom, chama falecida, né? Claramente vocês conseguem presumir que alguma coisa acontece envolvendo uma morte. Mas é tipo, antes do jogo, daí do nada os personagens começam a parar de focar no rolê pra falar, não, mano, jogão amanhã, né? Não sei o quê. Começa a mudar o foco. Mas tem muito disso, cara. Futebol, ele mexe com a cabeça do brasileiro, não tem jeito. Senhorita Camila, Qual é a obra que você traz aqui para nós neste episódio? Bom, eu vou trazer a linha Vá, né? E vocês vão entender que essa escolha de palavras é muito cuidadosamente escolhida, com o livro do Chu, porque eu vou trazer a indicação do Bordados da Marjane Satrapi. Eu honestamente não sei como é que fala o sobrenome dela, então, caso esteja errado. É a autora de Persépolis, né? A tradução que eu peguei, que é da Quadrinhos na Companhia, do Paulo Werneck. Eu até peguei a apresentação do livro, porque ela é muito completinha, assim. Então eu vou até trazê-la aqui, porque depois dessa introdução vocês com certeza vão querer ler também. Olha lá, a expectativa tá alta, hein? Nossa, pode colocar a expectativa no teto, porque realmente é muito bom. Os almoços de família na casa da avó de Marjane Satrapi, em Teherã, terminavam sempre com o mesmo ritual. Enquanto os homens iam fazer a cesta, as mulheres lavavam a louça. Logo depois, começava uma sessão cujo acesso só era permitido a elas, o bordado. Os leitores de Persépolis reconhecerão aqui as marcas registradas da autora. O humor cortante, o traço simples em preto e branco, o feminismo mordaz e jamais patrulheiro. O bordado iraniano seria equivalente ao brasileiríssimo tricô, não fosse uma acepção bastante particular. A expressão designa também a cirurgia de reconstituição do hímen, uma decisão pragmática para as mulheres que não abrem mão de ter vida sexual antes do casamento, mas sabem que precisam corresponder às expectativas das forças moralistas do país. O grupo se reúne na casa da avó de Marjane, a mesma que conhecemos em Persépolis, e é uma amostra de mulheres com moral e experiência bastante variadas, mas sempre às voltas com o machismo e a tradição, sobretudo depois da Revolução Islâmica. Casamentos malfadados, virgindades roubadas, adultérios, frustrações, golpes e auto-enganos narrados com a ironia tão peculiar a autora mostram que no Irã, amar e desamar pode ser ainda mais complicado do que podemos supor. Eu acabei lendo, uma amiga minha falou, nossa Camila, você precisa ler esse. Eu nunca tinha lido nada da Marjane antes. Eu preciso muito ler Persépolis, que é a autobiografia dela, né? Mas eu acabei nunca tendo a chance. Aí eu falei, nossa, curtinho aqui, eu tava lá com uns minutinhos. Aí eu falei, pronto, vou ler Bordados. Aí eu não consegui parar, sabe? A Marjane, ela tem um ritmo que é genial, sabe? Nessa questão da autobiografia, de usar a sua própria história pra contar uma história, sabe? Ela fala, é uma coisa que a minha questão do alinhavar, Bordado, entendeu? A piada foi muito Foi ótima. Foi boa. É, tá vendo? Eu tô toda... Nossa, só aquelas piadas tiozão. Com a questão do Chu, é que, por exemplo, às vezes você fala com humor umas coisas terríveis, né? E às vezes o humor é a melhor forma de você falar dessas coisas terríveis e pesadas, porque é uma reunião de mulheres. E elas fofocam muito, né? E delas já começa assim, não, mas não é fofoca. Uma delas fala que, na verdade, aquela reunião é para ventilar o coração. Aí eu falei, ah, marotos. Marutos. Eu tenho até usado essa expressão na minha vida. Às vezes eu ventilo o coração sobre outras pessoas, sabe? Mas é uma visão interessante de você poder trocar, de você poder falar sobre a vida das pessoas. Obviamente que algumas delas são meio maldosas, né? Mas é uma reunião de mulheres, daí elas começam a trocar essas vivências. Ah, lembra da fulana? Fulana fez essa escolha aí de fazer um bordado. Ah, nossa, se tivesse bordado no meu tempo seria muito mais fácil. E tudo isso no meio de uma reunião de mulheres, sendo completamente elas. Então, elas são muito sinceras, elas falam tudo da vida. Então, são umas coisas completamente terríveis num traço simples, que é um traço cheio de estilo da Marjane, que tem umas intenções muito sutis, sabe? Que você só vai entendendo conforme a mulher vai contando a própria história, e você vai construindo a personagem dela conforme você lê. Então, uma delas vai contar que ela foi obrigada a casar com 13, e o cara tinha quase 70. Caralho. Sabe? E aí ela desenha ela toda bonitinha assim, né? E fala, olha, tá vendo? Não, aí minha mãe foi lá, me fantasiou. É praticamente fantasiar, né? Porque era uma criança. Aí ela falou assim, parecia uma putinha. E tá toda bonitinha desenhadinha de noiva, sabe? Então tem umas sutilezas de humor dela, fala que ela foge do marido. Então são coisas horríveis. Que você fica tipo, meu Deus, a outra lá teve que fazer plástica no nariz, a outra fez esse bordado. Elas vão contando umas histórias, ao mesmo tempo são maravilhosas, porque muitas viveram muitas coisas, que fugiu do marido com 13 lá. Ela esperou até o cara morrer dentro da casa da tia dela, sabe? Então são umas coisas, tipo, terríveis, só que ela conta de um jeito que você fala, caramba, por que que eu tô rindo disso? É uma coisa terrível. E ao mesmo tempo, é a vida delas. E elas, é assim mesmo, mas elas estão lidando com aquilo, sabe? Então a outra foi lá, viveu pra caramba, pegou um monte de gente, falou depois que ela descobriu a vida, e a outra lá com 4 filhos não sabia nem o que era o negócio direito, ela só teve 4 filhos. Tem uma delicadeza, é mordaz, realmente é um livro mordaz, assim, que você lê super rapidinho. Você fica depois refletindo sobre como é realmente uma condição da mulher no Irã, como é esse construto social, sabe? E não é pra você refletir nada disso. isso, ela só tá contando, sabe? Isso que é o mais bizarro. Ela conta o que você faz com essa história, é você, é com você. Ela só tá contando a realidade dela e das mulheres da vida dela. Ela fala da infância dela indo pra casa da avó. Então ela é a neta que tá participando dos bordados, e que seriam essas reuniões das mulheres. Então é uma história em quadrinhos simplesmente... Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fiquei contando, eu acabei lendo, aí eu parava assim no meio e começava a mostrar pra minha amiga, nossa, essa parte é muito boa. Eu falava a frase, sabe, assim. E os gestinhos dela, nossa, a Marjane, ela desenha tão bem, que eu falei, caraca, por que que eu não tô com Persepolis já na minha frente, neste momento? O que eu fiz da minha vida que eu não fui ler Persepolis muito tempo atrás. Das obras dela, o Persepolis, ele tá sempre naquelas listas lá de top 5 HQs do mundo que você precisa ler antes de morrer. É. Eu tenho bastante curiosidade também, mas é uma que também ainda não apareceu na minha frente pra mim tá fazendo isso. Eu consegui entender muito bem porque você falou aí da situação terrível em que elas estão contando ali, mas que você consegue ler aquilo com um pouco de bom humor ali, não diminuindo as situações pelas quais elas passam, mas é porque é a vida que elas levam e não tem outro jeito. A única coisa que elas podem fazer sobre aquilo é ventilar o coração enquanto elas estão juntas ali, né? Talvez acabe meio que servindo como uma roda de apoio, alguma coisa nesse sentido. Não sei se procede assim, ter que ler, mas deu pra pegar e entender direitinho. E eu imagino que o peso do é assim mesmo, pra você chegar a ter que dizer isso pro tipo de violência que elas passam ali, né? Assim, a gente olhando aqui com o olhar ocidental, é algo violento. Pra elas lá, talvez não seja tão violento assim, né? É parte da cultura e tal. Algumas já estão cientes daquilo ali e não visualizam outra forma de viver que não aquela. Mas, pra gente aqui com a visão ocidental, que também não é lá essas coisas, né? Também tem lá seus problemas, né? Não, não é. A gente finge que a gente é muito mais liberal do que a gente é. E não é nada também. Enfim, não. Bom, tô... Não, e o legal é que a construção dela, eu fui depois caçar um pouco mais sobre ela, porque eu não conhecia nada da autora, eu só conhecia, ah, ok, imagina essa terapia, fez Persepolis, o que isso significa além dessa frase eu não sabia, né? E, nossa, ela passou tanto perrengue porque ela pegou exatamente essa virada da revolução, ela teve que morar sozinha lá na Áustria, acho que era na Áustria, passou fome, teve que morar na rua, quase morreu, sabe? Eu jurava que ela era mais nova, e eu falei, gente, não faz sentido essa mulher ser mais nova e ter pego a revolução no final de 80, né? A Marjane, ela tem 49 já, sabe? E nossa, sabe, ela não tá fazendo nenhum julgamento em nenhum momento, assim, é muito sutil. A crítica que ela faz é muito dela. Ela tá escrevendo aquilo pra processar. Então, ela só tá jogando as informações de um jeito extremamente carismático, falando de coisas seríssimas, de uma maneira que você tá lá, só sentadinha lendo, e o que você leva, você pode levar o que você quiser de tudo isso. É uma experiência muito louca, ela é realmente genial. Ela é realmente genial. Aqui na estante tem o Persepolis, já fui ali futucar enquanto vocês estavam falando ali, eu digo, opa, tá aqui, sim, tem aqui, vou parar pra ler e vou procurar esse aí também pra conferir, porque por tudo que você falou, parece uma leitura muito interessante. E acabou que vocês fizeram com que eu mudasse a minha indicação de hoje desse jeito. Tchan, tchan, tchan, tchan. Olha só, hein? Nossa, você vai adorar, Persepolis. Eu nem li, eu já sei que você vai adorar. É. Eu nem li e recomendo. Não li e recomendo, selo, né? Já que falou que mudou sua indicação, conta pra nossos ouvintes qual é a obra que está trazendo hoje. Então, eu vou ir por essa pegada e fazer a alegria também dos parceiros e falar mais de um quadrinho na companhia. Eu vou falar sobre Maus, que foi uma das leituras que eu fiz nesse período, juntando então um pouco da temática do Ereshu, da Segunda Guerra lá, com um pouco da temática da Camila, com um quadrinho biográfico, que é para falar dessa que é com certeza uma das graphic novels mais importantes da história, principalmente por fazer com que o prêmio Pulitzer reconhecesse graphic novel, as novelas gráficas, como uma categoria a se observar, porque o jornalismo também pode ser feito através dos quadrinhos. E Maus, de Art Spiegelman, conta a história do pai dele, Vladek Spiegelman, que é um judeu que vivenciou o Holocausto e também foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e se passou por outros campos. A história dele é super cheia de detalhes sobre a guerra e sobre a vivência dos judeus naquele período. Desde antes, quando ele começa a história de como ele conheceu a mãe do garoto, do autor, no caso, né, que não é mais nenhum garoto, e como ele passou por esse período de guerra e como ele foi malandro o suficiente para sobreviver a essa tragédia da história da humanidade, que é uma guerra como essa. A Neila já tinha feito a leitura antes de mim, para variar, né? Como eu falei, ela tá lendo muito mais que eu. Eu recebi esse livro de presente faz um tempo, eu tava com uma dívida comigo por não ter lido o livro antes, e com essa história, porque essa é uma história que merece ser lida pelo maior número de pessoas possível. Assim, o autor gosta de dar características de animais para abordar certos povos e para meio que diminuir o peso da história, assim, tipo, você ver pessoas no sofrimento e ver animais no sofrimento, de certa forma ali, diminui o peso daquela história que é tão pesada assim, sabe? Ele escolhe os ratos para retratarem os judeus, poloneses, os poloneses que não são judeus são os porcos, os gatos são os alemães e os cães são os americanos, quando eles aparecem ao final da guerra já ali e resgatam as pessoas dos campos de concentrações. Mas a história do Vladek começa, como eu disse, no pré-guerra. No caso, deixa eu voltar um pouquinho mais. O Art decide conversar com seu pai para coletar essas histórias. Então o livro começa com o Art falando dele mesmo, ele está na história, ele conversando com o pai, fazendo gravações, transformando aquilo em quadrinhos. Tudo isso é parte do que ele quis contar. Ele não quis ocultar nada, inclusive expondo os defeitos do pai, que ele não deixou de mostrar que o pai dele também não era uma pessoa fácil. Tem um momento no livro que mostra que eles vão dar carona para um rapaz que é negro e o pai dele é racista, sem dó nem piedade. Tipo, não, ele já fica ali, as compras do mercado tá no banco de trás, esse negro tá no banco de trás aqui, gente. Ele vai roubar as coisas aqui, como é que vocês dão carona pro... É tipo, opa, esse cara não é uma figura. Não é porque ele passou por uma tragédia também que ele é uma figura fácil. E tem vários outros detalhes no livro que mostram isso. Mas ele não oculta pra mostrar que, tipo, o ser humano é isso. Ele tem defeitos, ele não é 100% bom, 100% ruim. A gente vai ter negociatas dele tentando sobreviver desde antes da guerra. Ele é um rapaz que sempre foi ambicioso. Ele namorava outras mulheres, até que ele conheceu a mãe Duarte, que era filha de um empresário. Então ele, tipo, ele, opa, essa namorada aqui já não vai me levar mais pro futuro, mas essa moça aqui pode ser abrir porta para que eu tenha uma coisa assim. Aí ele casa com essa mulher, ele começa a conhecer, ele até gosta dela, claro, é a paixão dele, ele se apaixona, mas ele vê naquele casamento uma oportunidade de crescer. E desde ali ele foi fazendo um negócio aqui, em outra cidade, negócio ali, ficando conhecido, abrindo sua própria fábrica. Só que aí o período de guerra vai chegando e a vida vai se dificultando. E é muito pesado realmente a história, assim, de você ver faltando ali, começando a assumir uma ou outra pessoa, quem não tinha tal documento, quem era judeu com mais dinheiro durou mais tempo, quem era judeu que não tinha tanta posse, começou a assumir, não tinha um trabalho, começava a ir para um campo de concentração e ver como eles começaram a, tipo, opa, nem os ricos estão escapando mais, a gente está aqui pagando, tirando dinheiro aqui para durar mais tempo, vamos se esconder. Eles viveram um monte de loucuras, a ponto de ele vender coisas e ele ser aquele malandro. A grande parte da sobrevivência desse cara, você vendo pela história, se dá por ele não ser somente um cara ingênuo, ele era malandro, e essa malandragem dele ajudou ele a negociar uma ou outra comida com um cara aqui, guarda, eu trabalhei na fábrica tal, mesmo que ele não saiba fazer realmente o serviço, mas trabalhei na fábrica tal, posso ser útil em tal serviço, opa, então você vai ser separado dessa turma aqui, você vai trabalhar aqui dentro, por trabalhar aqui, você vai receber tal X alimento, e sempre ele dava um jeito de sobreviver, sempre na esperteza, mesmo que uma ou outra pessoa fosse sofrer no meio do caminho, você vê o ser humano levado ao extremo, o que seria capaz. É uma história muito dura, mas também é bacana de ver essa história, como ele sobreviveu a isso e como ele realmente amou aquela mulher, e como ele tentou passar coisas boas para o filho, mas como a própria guerra e a falta de coisas alterou a vida dele para sempre, de ele não querer gastar coisa, de ele ser o exemplo mais arquétipo do... Eu lembro dele sendo bem sovino. Ele ser aquele arquétipo do judeu sovino, assim, dizer, a ponto do Arte durante a história falar, pai, é tipo, eu não queria que eu escrevesse sobre você como se fosse isso, mas ajudando a reforçar essa visão aí. Mas eu não vou ocultar isso da história. É que isso faz parte da complexidade da pessoa. Né? E ele sofreu tanto com a falta de coisa que ele não deixa faltar mais nada. Tipo, ele, não, economiza aqui. Não, você vai tomar esse pouquinho, pão. Ah, não, não vai comer esse pouquinho, não, vou tentar devolver no mercado. Não importa se a embalagem da comida esteja aberta. Não, a gente não vai comer mais, vamos tentar devolver. Não, pior que tem isso mesmo, gente. Os meus avós paternos, eles passaram pela Guerra Civil Espanhola. Foi um massacre, né, a Guerra Civil. Uhum. E a minha avó, até sempre, até ela morrer, ela tinha uma dispensa onde podia estar estragado, ela não jogava fora, sabe? Então, por ter passado muito perrengue, muita fome, de não ter comida, só tinha aquilo, tá estragado, pelo menos você tem alguma coisa pra comer. Uhum. Ela nunca conseguiu perder isso, sabe? É tipo aquela coisa que realmente marca. Faz parte da complexidade conquistada da pessoa. Não tem como se livrar, é uma marca mesmo que fez já. Faz parte de você aqui. É. Aquilo te ajudou a sobreviver. Você não vai se livrar disso tão fácil. É automático, uhum. É automático. E é uma história muito bacana. E o livro foi publicado originalmente em duas partes. Então, saiu Maus, foi aprovado, Maus parte 1. E só depois a parte 2 vai ser publicada. E o Arte sentiu certo peso depois que ele publicou a parte 1. De o que é que eu tenho que contar aqui? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Tenho que entregar com prazo? Ele começou a sentir o peso daquela coisa. Mas é a história, mesmo vendo todos esse sofrimento, todos os defeitos do personagem, mesmo aquela coisa toda, eu acho que é válido tanto para explorar as coisas tristes da guerra, para a gente aprender e não repetir uma coisa tão absurda como essa novamente, sabe? Meio bizarro esse esquema de não repetir, né? Uhum. Porque às vezes você só muda o nome. É complicado. É, como a gente tá vendo hoje em dia, sabe? Uhum. Só tá mudando o objetivo. E é por isso que é tão importante se conhecer e aprender pra reconhecer e saber lutar contra ou reagir com a chegada desse tipo de pensamento, esse tipo de coisa. Com retorno, né? Uhum. Principalmente nesses tempos que tem um extremismo que tá se aproximando assim do nada. Ele tá demais, tá crescente. É bom saber identificar esse tipo de coisa. E eu acho que Maus, mais do que imprescindível, uma leitura que tem que ser feita neste momento, principalmente. É maravilhoso. Show de bola. De uma forma boa e terrível. É que você tava falando do lado aí de reconhecer esse tipo de pensamento, nesse tipo de coisa assim se tornando real ou palpável, mas um aspecto interessante da história também que você reforçou e que quando eu li não me pegou tanto, que foi essa parte do relacionamento do pai com o filho, apesar de ser essencial ali pra história. Eu fiquei focado mais na parte histórica mesmo ali, dos campos de concentração, de como era a dificuldade ali pros judeus ali na época do nazismo e tal. Mas essa parte da relação pai-filho é algo muito humano, né? Que o autor conseguiu colocar de uma forma bem, bem forte, bem representativa ali. Não tem outra palavra pra isso, é humano mesmo. Você vê o filho se importando com o pai, o pai tendo a história de vida dele, né, pregressa ali, com tudo que aconteceu com ele, e o filho lidando com aquilo e colocando isso na HQ. Esse lado humano, assim, eu acho que é o que a gente não deve deixar de lado ao analisar a questão política, histórica e tudo mais, porque você tava falando de vidas, né? Eu lembro que quando eu li essa HQ, eu tive que dar uma pausa com ela, que eu não conseguia avançar com ela de uma vez, não. Eu falei, vou ler aqui um pouco, aí eu parei um tempo, digeri. Depois eu voltei. Digeri, depois eu voltei. Porque, tipo, tinha umas cenas ali de violência, você viu o ratinho sendo pisoteado, aquilo me incomodava de uma tal maneira, porque os ratinhos ali não são ratinhos, são pessoas, né? Você tá usando a forma de ratinho pra representar ali, né? Pra dar aquela forma ali de diferente ali pra HQ. E eu fiquei divertido. Verdade, incomodado com aquilo. Eu falei, não, ler isso aqui é como levar um soco na boca do estômago. Você fica sem ar ali por um tempo e você precisa de tempo pra recuperar aquilo e tentar ler de novo, ou seguir em frente com a leitura ali, porque eu acho ela bem pesada na época ali. E olha que eu foquei mais na parte histórica mesmo, né, do sofrimento dos judeus ali no nazismo. Nem peguei tanto pela parte do drama humano ali, né, do pai com o filho ali. E você falar daí agora me deu estalo. Falei, poxa, deixei de perceber isso na época. Mas eu li ela já tem tipo uns 5 anos atrás também, era outro contexto também. Se eu lesse hoje, talvez o baque seria bem mais forte do que naquela época. Vai revisitar. Tem umas coisas também que o próprio Brecht falava. O distanciamento que a gente tem, seja por ser retratado com ratos, seja por ser retratado no mundo da ficção, seja por você deslocar de uma vibe mais realista, ou até de outro país, qualquer mudança que seja, que não seja uma visão que você tem da sua janela, faz a mensagem bater diferente. Às vezes a mensagem bate até mais explícita na sua cara. Então é uma ferramenta que eu acho interessante pra gente poder contar a história, sabe? Por isso que você fala, ah, é legal. É que nem quando o pessoal critica a ficção científica, falando que, ah, é sobre botinhas e sobre viajar no espaço. Não! É sobre o mundo que tá do lado da sua janela, meu querido, sabe? Tipo, Brecht já fazia isso no teatro. Ele transportava tudo pra uma realidade completamente num país hipotético, não sei o que lá. E não, ele tá falando da política, ele tá falando da tua cidade, ele tá falando da sua relação com seus vizinhos, ele tá falando de você. Uhum. E às vezes até bate mais forte ainda quando você vê que são ratinhos do que se você visse se fossem pessoas. É muito louco isso. Eu sempre acho muito bom esse modo de chamar atenção, né? Porque muitas vezes talvez a gente não fosse ler um livro com essa temática se fosse em prosa mesmo, sabe? Mas, e realistão. É, realistão. Mas com uma roupagem diferente, acho que pode chamar muito mais atenção e fazer com que a gente realmente preste atenção nisso e acabe conhecendo algo que muitas vezes a gente evitaria, assim. É, o distanciamento, ele te aproxima, sim, ironicamente. E voltando só rapidinho ao que o Arexu comentou, realmente, Arexu, se você fizer uma nova leitura, você vai passar a perceber a parte humana ali do drama humano dos personagens, não somente da relação de pai e filho, que é difícil você ver que ele e o pai não têm uma relação tão fácil, justamente por causa dessas características do pai, né? Do ter essa coisa do, ah, não, vou guardar, vou manter. Não, filho, me ajude aqui, não vou chamar ninguém pra fazer, não. A gente consegue fazer, não tem por que pagar outra pessoa. Do jeito que o pai trata a segunda esposa dele, que ele acha que a mulher só tá esperando ele morrer porque quer levar a herança toda, quer que ele reescreva o testamento. O pai fica uma preocupação louca com dinheiro e tudo mais, e o filho prefere, a princípio, manter a distância, que ali tá com o pai contar a história, mas depois vai deixando o pai sempre mais próximo até o fim. Mas também as relações do próprio pai durante o período todo da narrativa, porque o pai é um cara que tá sempre com um conhecido, um primo, um amigo, um alguém que ele conheceu de antes ou depois num campo de concentração X, ele foi ajudado por outro, porque ele tem uma facilidade de conversar com as pessoas e conhecer outras, através seja de trabalho, seja através de outra coisa, e isso se amarra em tudo mais. Tipo, o primeiro filho dele faleceu nesse período, o Art é o segundo filho, o outro morreu criança durante esse período de guerra. Ele tem fotos da família que foram guardadas mesmo com a guerra, com a babá do filho dele lá na Polônia. Eles conseguiram recuperar fotos deles do período pré-guerra, tanto do filho quanto da esposa dele e tudo mais, porque aquela pessoa que ele conheceram e tratavam bem e se comunicavam, conseguiu guardar e na esperança de um dia devolver para aquela família, mesmo que teve uma dificuldade de transporte, essa pessoa para aqui, para lá, foram morar em outro país, para depois morar nos Estados Unidos. Você vê também essa coisa, não somente o registro histórico, e essa coisa pessoal e humana nas relações deles ali, que vale realmente uma releitura para você observar esses outros pontos, Alexo. Sério, eu acho que vale bastante. Vou reler, mas eu tenho que estar numa vibe mais tranquila para ler esse negócio. Está de espírito bom, né? Tá dando medo de ler essas coisas ultimamente. É justo, é justo. É justo. Acabar o cast, todo mundo se abraça. Chora. É. Puta merda. Vai lá a união do podcast mesmo, né? Puta merda. Pior que é, né? Então, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante das nossas indicações e relevado o nosso caótico papo no início e aproveitado o que trouxemos aqui pra você. Busquem um pouco dessas informações, busque conhecer um pouco sobre essas histórias e leia assim que puder. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor Samuel Muca aqui no nosso podcast e deixar um espaço para que ele faça seu jabá. É isso, cara. Muito obrigado. Sempre bom estar aqui com vocês, aqui na Interlúdio, junto com meu brother Schnauzer. Bata lá, Schnauzer. E é nóis. De onde saiu essa praga? Cai fora, estrupício. God me free. Ah, Mas então, pro Jabá, cara, como vocês bem sabem, eu sou host lá do Boteco dos Versados, um podcast sobre literatura. A gente tenta fazer episódios curtos, sem spoiler, com indicações de livros que você talvez tenha interesse. Muito provavelmente sim, porque a gente fala sempre do jeito mais empolgado. Eu sou empolgado, dá pra ver? Ou não? Depois desse cast aqui, não sei mais. Mas siga a gente lá no arroba Boteco Versados, tanto no Twitter quanto no Instagram. Siga também o Leitor Cabuloso nas redes sociais, que é lá a rede onde a gente está hospedado. No Twitter é arroba Leitor Cabuloso, no Instagram é arroba Leitor _ Cabuloso. Lá no site a gente tem sempre resenhas e podcast, resenha segunda, quarta e sexta. Podcast terça tem ou Covid de Livros ou Boteco dos Versados. Quinta tem Perdido na Estante ou Falha Crítica. Tem sempre conteúdo lá durante toda a semana. Então é isso aí. Lá no Boteco sempre tem o Ace, já participou algumas vezes. A esposa do Ace, Dona Neila, já participou. O Senhor Exu também tá sempre por lá. É o recordista lá nosso em participações. Ei. Só falta a Camila que tá devendo aí. Olha só, hein? Olha só, hein? É um convite isso aí, quase. Precisa ir pro boteco. Oh. Eu diria que é uma intimação, Eixo. Não, foi só um convite, assim, direto. Eu sempre aceito, sempre aceito. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado você por ter participado aqui, mais uma vez. Camila, você é da casa, mas sempre bom lembrar, dar aquele espaço para que você faça seu jabás. Um jabazinho. É bom que assim eu consigo praticar, né? Porque eu sou ruim de fazer jabado, falar, ah, pelo menos toda vez eu fico, ah, vou ficando melhor, tá vendo? É tudo friamente calculado. É, bom, você pode me encontrar no Castelo de Cartas, no site mesmo, www.castelodecartas.com.br, é onde eu posto alguns contos. Então, se você não aguenta mais me ouvir falar e fala, nossa, eu gostaria de ler a Camila também, né? Aí você tem essa opção. No Twitter também, no Camiaetra, e no Instagram, tanto no Camiaetra quanto no Castelo de Cartas, a gente tá sempre presente. Então, podem conferir nas redes, a gente escreve bastante, gosto de falar bastante, escrever bastante, tudo bastante, gente, tudo top show. E viemos sempre aqui também, agora que já temos nossa caminha cativa na Interlúdio. Ah, muito bem, muito bem. Senhor Airechu, se as pessoas quiserem nos seguir, comentar, trocar ideia conosco, como é que essas pessoas fazem, senhor Airechu? Eu tô enferrujado, tem um tempinho que eu não faço isso. É moleza, pessoal. Você pode deixar seu comentário na postagem desse episódio no blog multiversox.com.br, é através do Discos ou do plugin do Facebook. Você também pode procurar a gente em nossas redes sociais, é arroba multiversox em praticamente todas, Twitter, Instagram, Facebook. É só mandar mensagem lá que a gente responde. A gente também tem um grupo do Telegram para os ouvintes participarem, mandarem sugestões, comentarem o episódio, enfim, ajudar a gente a melhorar o conteúdo, dar palpite e tudo mais. E todos os links citados, tanto pelo Airechu, quanto pela Camila e pelo Muca, estarão no corpo da postagem no multiversox.com.br. Basta ir lá e acessar. Muito mais fácil do que gravando exatamente como qual letra vai em cada qual lugar aí. Eu não decoraria. Eu sempre vou direto na parte de links, gente. Eu confesso. Então, nosso querido ouvinte, ficamos por aqui com mais este episódio e nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Falou. Eu adorei o latidinho só pra fechar. Eu achei fantástico. Acho que esse não pode cortar.